As pessoas sem trabalho têm medo de encarar as vitrines e entram nos bares, ruas sem saída. O mais próximo do nosso cotidiano de dor e asfalto, na selva de homens robôs, troglodita das cavernas cibernéticas, almas danificadas pelo efeito corrosivo de seus sonhos de consumo e descartabilidade. Corpos produtos, almas perecíveis, amores efêmeros, excedentes, consumíveis, supérfluos, luxo, lixo, trogloditas das cavernas cibernéticas, almas danificadas pelo efeito corrosivo de seus sonhos de consumo e descartabilidade. Sonhos de consumo e descartabilidade. Sonho. Consumo, descartabilidade. Homens lixo.